caminhar com os olhos fechados desde cedo, fui lançado às feras. Fui-me habituando a não deixar as coisas a meio, a seguir pelo meio da estrada para mim não houve passeio. Na corrida da vida eu já percebi, já deu um tiro de partida e ainda não parti. Fui-me habituando a desviar-me das ratoeiras, não tenho culpa de estar no lado errado da fronteira. Não vou parar, vou correr, entrar a matar, não vou fugir nem sair antes de quebrar que partir. Procurar outro lugar que o meu já estava.